Doutor Jair Soares, há muito a fazer, pois. Vamos à roda de perguntas. Armindo Antônio Razzolin. Eu quero fazer uma colocação para o governador Jair Soares. O fato de o Rio Grande do Sul ter conseguido para o PDS, em termos nacionais, provavelmente a maior vitória nas eleições recentemente realizadas, pode facilitar o seu trabalho como governador desse estado? Olha, creio que sim, na medida em que eu tenho um bom relacionamento com o presidente João Figueiredo e com os ministros que compõem o seu ministério. E mesmo porque nós vamos montar uma equipe que haverá de compatibilizar de forma setorial a ação estadual a nível nacional. Nós vamos governar com os pés no chão. Eu diria, para que o povo pudesse entender bem, nós vamos fazer uma administração feijão com arroz. Nós não vamos nos preocupar com muitas iguarias. Nós vamos nos preocupar justamente com um programa de governo que contemple a maior parte da população, que são os pobres. Ninguém ignora que a pobreza hoje no nosso estado existe. Eu, que venho com uma experiência da área federal, pude ver o extrato da nossa sociedade. E lá fiquei, até certo modo, espantado. De uma massa ativa de trabalhadores que não chega a 30 milhões de contribuintes para a Previdência Social, 87% recebem de 1 a 3 salários mínimos. Nós temos que olhar para esta gente com toda a atenção, com todo o carinho, para que o nosso país busque soluções nesse campo social. Então, o governo federal sabe que este é o meu posicionamento. E eu, a partir de uma proposta que encaminhei juntamente com o Cláudio Strasburg, percorrendo os 244 municípios, tive aprovada esta maneira de agir. Então, nós vamos cuidar de implantar este programa voltado para o social. E tenho absoluta certeza que os recursos chegarão ao Rio Grande do Sul, da órbita federal, enquanto a reforma tributária não vem, que é uma necessidade. Mas nós estaremos cuidando para que haja um reexame rápido de alguns pontos da legislação tributária, a fim de que o Rio Grande do Sul possa se socorrer e atender uma demanda crescente de necessidades que toda a população hoje está a reivindicar. Pergunta José Barranuevo. Governador, uma declaração sua que eu acho interessante sublinhar e esclarecer melhor. O senhor falou ontem que pretende implantar um novo plano de carreira para o funcionalismo e outras vantagens também para o funcionalismo, como reajuste semestral e 13º, o senhor já vem prometendo desde a sua campanha como candidato. Com que recursos um novo plano de carreira? Bom, de fato, o orçamento do Estado aprovado pela Assembleia, que será a lei de meios utilizada pela nossa administração no próximo exercício, é exíguo e apresenta um déficit da ordem de 30%. Nós vamos ter que fazer cortes substanciais em investimentos, em despesas de custeio, que certamente não agradarão a muitas pessoas. Não estamos preocupados com estas manifestações, porque nós temos que realmente buscar uma solução para vários problemas. E entre eles está o servidor público. A administração pública, de um modo geral, e eu tenho experiência há muitos anos nesse setor, ela se preocupa com apenas 2 setores de um tripé que ela deve estar baseada. Se preocupa com recursos e com material, descurando a parte, vamos dizer, motora dessa administração, que é o pessoal. Faiol sempre disse que ela estaria sentada nesse tripé, que é material, pessoal e recursos. Mas os governos, de um modo geral, sempre, e eu compreendo isso porque é complexo, não fizeram com que existisse na função pública um plano de carreira com horizontes, com acesso, para que o servidor público se profissionalizasse e tivesse condições, entusiasmo para servir, além, naturalmente, da sua vocação. Porque eu entendo que aqueles que estão exercendo a função pública fazem isto porque têm vocação. Então, para atender Este problema de reajustamento salarial semestral, de pagamento de 13º salário, nós temos que tirar os recursos existentes na nossa arrecadação. Bem como, para atender as prioridades do setor primário e do binômio saúde e educação, nós vamos ter que buscar os recursos no próprio orçamento. A não ser aqueles outros recursos a nível federal que nós procuraremos compatibilizar no setor da agricultura, no setor da educação e no setor da própria saúde. Mas, de um modo geral, nós deveremos implantar, e vejam bem o que eu vou dizer, não quer com isso refletir qualquer exame sobre o governo atual. Nós vamos implantar uma administração de austeridade. E ela haverá de ser processada em todos os níveis, doa em quem doer. Esta proposta foi apresentada nesta caminhada que fizemos ao Rio Grande e nós agora precisamos traduzi-la com ações e com fatos.